acho que foi uma decisão inteligente e numa altura em que precisamos, nos domínios do ambiente e da sustentabilidade, sermos essencialmente inteligentes, razoáveis. E sobre a Oliveira do Hospital, dizer-vos que, obviamente, é para nós importante estarmos numa escola que há muito conseguiu o galardão por avaliação externa da Associação Bandeira Azul da Europa e é assumida por boas práticas como é a Ecoescola, mas também estamos num município que é reconhecido por avaliação da Associação Bandeira Azul da Europa como município ambientalmente sustentável. Portanto, temos já há vários anos o galardão Eco21 reconhecido, portanto, atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa, e este galardão quer dizer, essencialmente, temos um conjunto de práticas, de boas práticas de preservação, de uso sustentável de recursos, quer dizer que envolvemos a comunidade, os cidadãos, as empresas, as escolas, neste esforço de uso sustentável dos recursos. Por último, porque vamos falar sobre mobilidade, queria-vos dizer que na vossa terra estamos a fazer um esforço no âmbito da mobilidade urbana suave. Isto quer dizer que estamos a trabalhar neste momento no desenho, na concepção de um conjunto de ciclovias de uso partilhado, ou seja, portanto, uso pedonal e ciclável. Queremos dar mais qualidade de vida, queremos que as pessoas andem mais de bicicleta.